Quero ver se você vai curtir. Quero ver se você vai gostar. Quero ver se você vai sair comigo quando a festa acabar. Bolsa Louis Vuitton, sapato feito à mão, ouro só do bom, paquetão. Sabe como é, João? Custa manter o padrão. 100% algodão e o meu chapéu Panamá. Maldade no H, hoje vou me adiantar. Preciso faturar no misanplay. Não se trata de mentir, tenho o dom de iludir. Falo que ela quer ouvir, quer assim aí o cartão. E ele tem dois cursos, um de pilantra profissional, upgrade em vagabundo, aproveitador habitual. Intruso, bom vivão no meio dos ricos, um paga-pau. Fareja de longe donzelas ricas, necessitadas de amizade. Uma espécie de headhunter de mulheres ricas. Alguém que banque roupas caras, idas a Riviera e até gasolina. Ambos buscam mais que companhia, profissionalizaram os relacionamentos e fazem deles um estilo de vida. Quero ver se você vai curtir. Quero ver se você vai gostar. Quero ver se você vai sair comigo quando a festa acabar. Quero ver se você vai curtir. Quero ver se você vai gostar. Quero ver se você vai sair comigo quando a festa acabar. O momento do vestido é diretamente proporcional ao seu assunto. É bem curto, muito curto, inversamente proporcional à sua futilidade, mas não a julgo. Deus é justo, afinal vivemos num mundo que transforma sentimentos num produto. Abundamente bustos focados em se dar bem a qualquer custo. Quero ver, quero ver, se curte periferia, não adoece fácil na falta de mordomia. Quero ver, se banca minha roupa chique, não vai ter xilique, eu notar que uso a pique. Quero ver, se é mesmo empresário, sofre confuso, horário é dono de mansão. Quero ver a reação desse otário quando perceber que tá no golpe da pensão. Quero ver se você vai curtir. Quero ver se você vai gostar. Quero ver se você vai sair comigo quando a festa acabar. Quero ver se você vai curtir. Quero ver se você vai gostar. Quero ver se você vai sair comigo quando a festa acabar. Quero ver se aguenta empurrar meu fusca, provar que é pá, melhor que a da Augusta. Quero ver se tem tudo da maçã, se é formada no Mackenzie, se me acalma no divã. Quero ver se todo artigo é verdadeiro, se mora nos jardins e passa férias no estrangeiro. Quero ver se o baile tá uma uva, abandono de vez a vida de manda-chuva. Toda a intenção, pilotar seu carrão, desfilar de patrão, jantar no fogo de chão, sem carteira, truco ou caixeta, ginga brasileira, strike na roleta, um setinho moderno. Seu pé tropeço, desculpas logo peço, de cara me confesso interessado. Abro um sorriso, faço um elogio, presidente do partido, estelionato. Quero ver se você vai curtir. Quero ver se você vai gostar.